tira-linhas, uma tatuagem, a tinta da China, na Radar FM. Terrunhas acontece mais daqui a pouco com Ana Cristina Ferrão, habitualmente 23h30. São soltas na fase inicial de Viriato 25. Além de ter linhas, há também Colher de Blues às 23h45. Podemos adiantar que a emissão de tributo a João Agordela, prometida a semana passada, que precisava de editing, vai rodar entre a meia-noite e a uma de amanhã, portanto na noite de terça-feira, ininterruptamente recuperando uma falda tripo que tinha uma duração de 2 horas e 9 minutos, grosso modo, e que foi encurtada para cerca de uma hora, de modo a caber aqui entre meia-noite e uma. Não estranha menções na madrugada de sábado, porque era o que acontecia, e decidimos não retirar esses momentos da localização no espaço e no tempo. O que importa é recordar João Agordela na companhia dos seus últimos amigos, os Naifa. ainda nas soltas iniciais, Viriato 25 até à 1 da manhã, na radar British Sea Power, The Great Squaw e a recuperação também de Canvey Island. Killed a wild swan. It was the kind of omen of everything to come. I can't believe it's happening, and that is happening now. I can't believe it's happening, it's coming true somehow. On Canvey Island, 1953, many lives were lost with the records of a football team. I can't believe it's happening, that is happening now. I can't believe it's happening, it's coming true somehow. Don't you think it's strange, you know, the way it all works out. Brace yourself for storms and summer droughts. To tell if it's going well, you know the odds against it were so phenomenal. I can't believe it's happening, that is happening now. I can't believe it's happening, it's coming true somehow. Don't you think it's strange, you know, the way it all works out. Brace yourself. Direto 25 de noite, dentro na Radar, segunda à sexta, o que dá também terça a sábado, já que o horário é 23, uma da manhã. Esta sim foi uma inscrição já de 2009 nos nossos New Cut Binário. O tema que acabaram de ouvir, Funeral. Edição do aviso à navegação radar, que é para que há gente interessada em conservar o documento sonoro. A edição, aliás, a edited version de Fala da Tribo com os Knife, registada na velha rádio comercial em 2006 e em memória de João Gordela. Será transmitida amanhã a partir da meia-noite e na hora integral aqui na Radar, onde recuperaremos João Agardela de viva voz, também os seus companheiros da altura na Naifa, Mitocas, salvo erro, e o inestimável Veratujo. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. A. A de Amadeu de Sousa Cardoso. Nome estranha que Duval de Travanca, tão cercado por nevoeiros, mergulhado numa sensibilidade regional e pouco interessante, saísse um dia Sousa Cardoso para aderir ao manifesto futurista. Entendeu rapidamente que a carroçaria de um Bugatti valia tanto como a Vênus de Milo. Possivelmente, não era muito brilhante, muito inteligente, muito culto. Mas tinha uma natureza voltada para a ação imediata, um antirromântico, o contrário de um anémico. O impulso para a conformidade não operava nele de maneira suficiente para que ficasse submetido aos sentimentos da coletividade e aos seus costumes. O que Sousa Cardoso pintou tem menos significado esteticamente do que o movimento que transcendeu uma educação, a tradição, em suma. Era um homem poderoso e sem ansiedades místicas ou políticas, pronto a desembaraçar-se do ritual obsessivo da tradição. Provavelmente, quando voltou ao lar e se deixou arrastar pelo nacionalismo provinciano, a anemia atingiu-o. Morreu como morriam as parturientes, de pneumónica. Teve de certa noção das profundas mudanças do seu tempo e não resistiu a deixar-se integrar nos costumes de grupo, casando, indo a banhos e morrendo de uma banal epidemia. Em geral, fala-se da obra de Sousa Cardoso e não dele, como pessoa, em busca de novos estados de equilíbrio. Penso nele com emoção, sobretudo se o vejo nesses lugares de nascimento onde eu própria nasci. Tão eventuais e sossegados, onde não parece mexer uma folha sem o precedente de outra folha que mexe. E de repente, o salto compacto e desmesurado, aquele olhar para o interior de si mesmo, como para o estranho mais consumado. Força enorme de avaliar as condições tradicionais em contradição com as condições atuais. Disso sai a revolução dos costumes, a obra de arte e o delgado fio que nos liga à felicidade. Augustina Bessa Luís, na primeira pessoa. Dicionário imperfeito. Com este volume, inicia a Guimarães Editores a publicação da Ópera Omnia de Augustina Bessa Luís. Outros volumes se seguirão, outras leituras acontecerão aqui na Radar. To make some trouble, better make it good. Your sexy cocktail hours double is doing what it should. Looks maybe sweet and subtle. I think it's trouble, honey. I think it's good. If you came to make trouble, make me a double, honey. I think it's good.

Entre as soltas de Feriado 25, na altura em que vamos o caminho da colher de blues desta noite, a primeira de 5 inserções esta semana, Over the Rhine Trouble, Bad Rolly, Nobody's Fault But Mine. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, o uivo da resistência. Há cada vez mais gente a falar do novo álbum de M. Ward, Whole Time. Honey, I ain't never had nobody like you. I ain't never had nobody like you. em cima do horário de Viriato, Viriato 25 disparado da Colher de Blues, em Viriato 25, era isso que queríamos dizer. Estamos a escassos 10 minutos da meia-noite. Voltamos à dedicatória da semana anterior, porque o álbum é enorme, ou não fosse um best of, Peter Green e o seu Splinter Group. That you do, I'd like pick it all up and to send it right back to you. There ain't too many people who would put up with the things you do. I know the time has come to tell you that we are all through. Don't you know that you're wrong to treat me this way? I give you everything and you just throw it away. Well, you'll never find another man like me. And you'll be sorry someday. You'll be sorry someday. You'll be sorry. Well, someday. É o convidado mais uma semana para a colher de blues, Peter Green Splinter Group, para nos levar até à meia-noite. Blind Willie Johnson. Dark was the night, cold was the ground. Mm-hmm. Radar, meia-noite. 24 de Fevereiro é o dia em que Lisboa acolhe a música e a cultura de todo o mundo. Concertos Et Ótimos apresenta Nitin Sony ao vivo. Produtor, multi-instrumentista, DJ, orquestrador, pensador, Nitin Sony regressa a Lisboa para um concerto imperdível que revela os contrastes e afinidades de um mundo em constante mudança. Nitin Sony, ao vivo. Um espetáculo de música global. Apresentação do novo álbum London Under Sound. 24 de Fevereiro, no Coliseu de Lisboa. A Ótimos. Dá tudo pela música. Bilhetes já à venda. Apoio. Radar. É exatamente o radar que sintoniza. 97.8 MHz para radiodifusão. Radio on click www.radarlisboa.fm. Grande parte da informação, se não toda, em blog radar.blogspot.com. Por aqui, de segunda a sexta, o que dá também um terço a sábado, 23, 1 da manhã, Viriado 25. Nova Toca do Lobo. Já deixámos a informação para trás, repetimos-la apenas para apanhar quem estivesse distraído. A emissão em homenagem ou em memória a João Agordela sucede exatamente daqui a 24 horas, entre meia-noite e uma de amanhã, na Radar e em Viriato 25. Trata-se de um editing da emissão realizada por Ana Cristina Ferrão na velha Rádio Comercial, numa fala da tribo. A duração dessa sessão memorável, até gaguejamos, dessa sessão memorável, eram 2 horas e 10 minutos, ultrapassámos o sinal horário. Nessa altura toda a gente nos perdoou, o editing foi bem mais trabalhoso. Perdoem algumas menções, a madrugada de sábado era quando sucedia esse momento histórico da rádio, a fala da tribo com Ana Cristina Ferrão. Amanhã, em memória de João Guardela, junto aos seus companheiros da Naifa, a não perder meia-noite, 1 da manhã, aqui em Viriato 25. Yeah. Iniciais da segunda hora de Viriato 25, aqui na Radar, a noite que une as noites de segunda para terça-feira, The Age of the Understatement, título tema, abertura para o álbum que venceu a lista 2008 da Radar, os Last Shadow Puppets, White Dynamo, a tempo de New Cuts, White Dynamo. Mess your hair up. When you ask me, drinks won't relax me. Tell me what the facts be. They be my past me. Shoot off nasty ass up and subtract me. Wow. toda a gente comete erros e naturalmente não somos exceção. Durante duas semanas não nos inscrevemos nos New Cuts porque se chamavam White Denim e faziam-nos lembrar aqueles chatos Denim oriundos de uma fase mais ceboleira e cebosa do ex-Felt. Não tem nada a ver, o White Denim é outra coisa, é outro som. Dois títulos para a inscrição nos New Cuts. Mess Your Air Up. Shake, Shake, Shake. White Denim. Radar Viriato 25, inscrição nos New Cuts para os White Denim. Palco Radar nas atividades desta semana, a recuperação dos Stone Temple Pilots é uma atuação ao vivo, bem entendido, no Buzzard Fest, aconteceu já bem longe, 2000, junho de 2000, Cleveland, Ohio, no Buzzard Fest, Stone Temple Pilots. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Esta semana, a Radar recorda o álbum que, por breves momentos, tornou o trabalho de Laurie Anderson acessível pelo grande público. Em 1982, a artista avant-garde edita Big Science, um registro que desafia as leis da pop e que, sem nunca colocar de lado linguagens mais vanguardistas, transformou-se num êxito surpreendente. Big Science, de Laurie Anderson, é o álbum de família desta semana. Big Science roda por inteiro com Tiago Castro no álbum de família. A partir das 14, a primeira inserção, 14 horas de quarta-feira próxima, na Radar, a não perder. Don't forget your mittens. get to town from here? And he said, we'll just take a right where they're gonna build that new shopping mall. Go straight past where they're gonna put in the freeway. And take a left at what's gonna be the new sports center. And keep going till you hit the place where they're thinking of building that drive-in bank. This must be the place. Stranger, I'll be strange. o álbum de família desta semana em Radar. Quarta-feira, a primeira passagem grande com inteira, com Tiago Castro às 14, Laurie Anderson, em boa hora, recuperada, Big Science, recuperado o álbum Big Science, 1982. Alguns nem imaginam como aquilo soou naquela altura aos ouvidos da gente. Keep this frequency clear! Soltas à Boomerang imediatamente a seguir é a maneira de dizer à meia-noite e meia, Aliens, Theremin. Wake thank you. entre os soltas de Viriato 25 na segunda hora, que nos irá levar até à uma da manhã em plena antena Radar 97.8. Foi uma recente inscrição nos New Cuts, estas School of Seven Gods, com I Am Under No Disguise. Keep this frequency clear! Vai e vem, folgam os espíritos. Esta semana acontece uma situação curiosa. Há Bumerangue hoje, amanhã não há, por causa da transmissão da emissão homenagem a João Aguardela, recuperando uma fala da tribo de Dona Cristina Feão, pelo que, entretanto, este tópico é longo e irá saltar de hoje para uma parte hoje, outra parte quarta-feira à noite. Referimos-nos a Ruth White, o seu primeiro concerto em cadeira de rodas após o acidente, ou se quiserem, sobre acidente. Robert White and Friends, Theatre Royal, Drury Lane, 8 de setembro de 1974. Para já, a introdução pertence a John Billy Shea. Here's a track from my new LP. When the musicians come on stage, you'll be surprised and quite impressed to see that they're all sober. The reason for this is that there is a stage, there is a bar backstage here, and it is open. Unfortunately, because of fire regulations, the door leading to it is locked. So we can peer through the door and look into the bar and see the bar people there ready to serve us, but unfortunately we can't get through to them. Anyway, you're going to hear some fine music from Robert and his various friends who will be introduced to you as the evening goes on. Some of them men whose names are, and women whose names are regularly misspelled in the national newspapers. If you have one of these attractive programmes, and I'm sure that you do, you'll find one that they come in half very, very easily indeed. You'll find also that there's beneath the list of starters, the order of events, and there's a list of starters, and then it's got a list of songs or numbers that they intend to play. This, as far as I can tell, is to be completely disregarded. They're starting off with a couple of Hugh Hopper songs, and goes the Hugh Hopper fan here tonight. And now also very, very good music coming your way. So now for Robert Wise and Twickenham, Opportunity Knocks. Robert Wyatt and Friends, apresentação do Robert de John Peel. Theatre Royal, Drury Lane, 8 de setembro de 1974. Com John Peel, Robert Wyatt, Julie Tippett, Ivy Cutler, as vozes, músicos Dave Stewart, Laurie Allen, Hugh Hopper, Fred Frith, Mongezi Fedza, Gary Window, Mike Oldfield, Julie Tippett e Nick Mason. In a parabolic version, don't let from his duty sleepless sadness. Do I dream that something's missing? Hungry, thirsty, open up, beat mine. Give me the truth, give me the truth, give me the truth, help me. she captured photographs of real affection. Her a madness, can it be that something's happening? Wash me, paint me, but please don't taint me. Give me a chance. When I was young, the sky was blue and everyone knew what to do. But now it's gone, the telly's here, mess me down to a two. Universal Maximilian, eight rare cases, chicken pox and crawling gladness. Seemingly it's nothing happening, cure my doctor, don't swallow him down. Give me the cure, give me the cure, give me the cure. The night was cool, the moon was bright, the stars were there. And in my eyes were thousands of chrysanthemums. Don't use magnets, geophysics, carry you back. Some health is upright, satisfied. Something outside gives out hunger. Face my mirror, electricity. Thank you. The next thing... Fred won't play violin anymore. He'll play everything else, but he won't play violin anymore. Next one features David on keyboards. He dropped that there, but he's trying to help me get it at an angle where I can play it. We haven't actually worked out an angle where I can play it, so I probably won't play it. So it's just there to look good. But anyway, while he's trying to work it out for me in rehearsals, he dropped it on his thumb. He's got a pianist, it's quite important. So he's going to play a sort of thumbless... Anyway. Time to be different in the spring. The stars.